Prepare-se, a festa vai começar. Arroba, sube! Seven Black, bebê! Aosso sem você, aosso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado, viu? Aosso sem você, aosso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha coisa, minha, sem turma de conchinha. Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É par de noite e dia, é muita covardia. Se eu te ligar, não atender, você tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, amoreco, se você voltar, eu saio do boteco. Amoreco, amoreco, tô com saudade do nosso nheco-nheco. Saudade do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, tô com saudade. Warhawk, super! Seven Black, bebê! Portal do La Rocha. Aosso sem você, aosso, tô que nem cansou, louco, abandonado, só catei. Aosso sem você, aosso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha coisa linda. Sem nome de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É par de noite e dia, é muita covardia. Se eu te ligar, não atender, você tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, tô com saudade. Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco. Amoreco, amoreco, tô com saudade do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudade.